Quiabo crocante. Imagem: quiabos crocantes servidos em uma tigela. Filetes crocantes de quiabo que fazem a gente babar. Ingredientes: 500 gramas de quiabo, 1 xícara de farinha de mandioca, 1 colher de chá cheia de sal, a gosto, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de sopa de óleo vegetal. Modo de preparo: 1. Corte os quiabos em 4 partes, uma vez ao meio na transversal e depois na horizontal. Corte fora as cabeças dos quiabos. 2. Coloque os quiabos em uma bacia e adicione os demais ingredientes. Mexa até a farinha fixar-se nos quiabos. 3. Em uma forma baixa besuntada, disponha os quiabos separados e com a casca para baixo. 4. Leve ao forno a temperatura alta, 280 graus Celsius. Asse por cerca de 30 minutos até ficar crocante. 5. Sirva. Observações: tempo de preparo, 45 minutos. Rendimento: rende uma tigela média cheia.